eu se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? E eu não sei o que vou fazer. Não, nem precisei revelar sua forma. Alguém que avistei tempo atrás. Esse tempo está lá atrás. Eu não tenho mais o que fazer. Não, e eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra a luz. E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim não. Ainda vejo o luar refletido na areia, aqui na frente. Desse mar, sua boca eu beijei. Vou ficar só com ela. Eu quis ficar e agora ela me deixou. Oh, e eu ainda gosto dela. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei o que vou fazer. Sua luz e eu.